soltei lendas roupas jogadas no chão. Aonde eu fui acordar de ressaca no mesmo colchão. Uma primeira vez tremi, suei, bebi pra relaxar e me atirei. Somos dois errados, os demais são um cachorro acorrentado. Se chama, eu nunca vou resistir a um beijo seu. Você é o amor que eu jurei não viver. Um pedaço que encaixe e voltava em mim. E dá medo, perigoso. Se esse sonho acabar, vou decretar meu fim. Você é o pecado que eu vou cometer. A história que eu nego até para mim. Saber que esse amor só existirá assim. Ei! Uma primeira vez tremi, suei, bebi pra relaxar. Somos dois errados. Se chama, eu nunca vou resistir. Esse sonho acabar, vou decretar meu fim. Você é o pecado que eu vou cometer. A história que eu nego até para mim. É segredo, tá nervoso em saber que esse amor só existirá assim. Você é um amor que eu jurei não viver. Saber que esse amor só existe.